saiu o Scheidt, botou pra correr pro Ronaldinho. Capricha, Ronaldinho, essa é do jeito que você gosta, Ronaldinho. É um só, só tem um pela frente. Partiu o Ronaldinho, tentou a finta, perna esquerda, bateu prensado, olha a chance, olha o gol! Brasil, 1 para a Argentina.